as mixagens que a galera dá valor. É claro que estou falando do DJ Pedro Virtuoso, o DJ que só toca sucesso. Em terminar, o homem não fala que ama, só pergunta se a janta tá pronta. Põe regra na minha roupa, olhão de costa solta. Tô queimando a barriga no fogão, esfriando a barriga na louça. Por que que eu não largo dessa coisa? É vagabundo, é sem vergonha. Um homem é bom, mas não presta. Oh, miséria, oh, miséria. É vagabundo, é sem vergonha. Se eu largar, vem outro e pega. Só pergunta se a janta tá pronta. Põe regra na minha roupa, olhão decote das outras. Tô queimando a barriga no fogão, esfriando barriga na louça. Porque